sou um cara movido por uma luz. Movido pela fé, sigo em frente a caminhada. Trilho meu caminho e vou andando nessa estrada. Cachorro DJ lá me acompanha na jornada. Cansado de sofrer injustiças, coisa errada. A banca é mil grau, só maluco 100%. Sem crack e tudo que destrói. Você não tem poder pra ser super-herói. Terror, rima com a dor, não combina com amor. Que rima com o flow, sou protegido do Senhor. Chuva, fome, tiro e mal notícia. Enquadro da polícia, não, daqui e dali. Mas minha educação me obriga a sorrir. Me dá forças pra não desistir. A humildade está aqui no coração. Caímos no agrado de uma paz de sangue bom. Entre trampos e barrancos eu caí, me levanto. Peço proteção em minhas orações. Peço a Deus que me ajude a transformar meu sofrimento em canções.